Paulo Salvador, Alfa Enzeberg. Por favor, informar se teve algum alcance de informação de Elton. Repetir, Alfa em Quebec. A gente recebeu apenas o luminoso. É que tem uma resposta, senhor. Então, teste, minha beleza, que a gente já recebeu o luminoso. Ok, vou fazer novamente. Sim, Alfa em Quebec, teste positivo aqui. Quebec copiou? Alfa Quebec. Alfa Quebec finalizou aqui o teste. Recepção aí, teve? Afirmativa, recepção positiva, Alfa Quebec. Alfa Quebec, graças, boa noite. Boa noite, Quebec. Paulo Salvador, boa noite, é o SAM 3520, 3520 para Aracaju. Boa noite, SAM 3520, Aracaju, nível 190 está autorizado, decolada 10 com curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5467, controle 120, decimal 8. Ambiente autorizado Aracaju, 190, decola da 10, curva esquerda, na Fuca Jamo, após Jamo, voa direto Aracaju. 5467, transponder 208, controle da 3520. Correto, tanto 3520, portão 3, chame pronto, pushback, sonamento. É o Maraco no pronto, tá 3520. estacionamento 3, 520. 3520, chama táxi. Chama táxi na 3520. Para o táxi, TAN 3520, está com 93 a bordo, alternando Recife, 2 horas e 5 de autonomia. Direita, Indy Alpha, ponte espera torre 198, decimal 95, altímetro 10111, tem um bom voo e boa noite, da 3520. Indy Alpha, pronto, no ponto de espera, chama 1895-0111, obrigado, bom dia a todos aí. Salvador. Bom dia, TAN 3520, pronto, ponto zero. TAN 520 autorizado, ali aí decolar 10, vento 150 graus, 8 nós. Assistente autorizado, ali decola 10, TAN 3520. Último 7 para Guarulhos, ponto cópia. Autorizado, Guarulhos 360 via a Pesulo 10, bridge, a Pesulo no meio, Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda e depois uma posição bridge. Aciona 5474, controle 20.8. Tomado Guarulhos. Correto, chama para acionar. 3520-26-1208, controle. 208, está 3520. Salvador, está 3520. 520, contato radar sobre nível 190, perfil Buca. 190, perfil Buca.